na rapidez de um avião. Eu procurei não ser mais só, não ser só não. Então eu pude ver. Bad.